atravessando a cidade. Olha pra mim pilotando a nave, nego. Como Deus é bom, né não? Ainda que eu ande sozinho, perdido no vale, que eu não perca a base. E ele não esqueceu de mim, não largou minha mão. Mente de bandido, mas meu negócio é lícito e eles querem que não. Tô sempre no Chile, elas sabem disso. Eu chamo a atenção, não perdi o brilho então. Por certos motivos eu prefiro agir na razão. Deus mandou meu filho pra me lembrar que eu ainda tenho um coração. Sou da rua, seis mano, eu vim do bico. Clima seco daquele jeito. E pra ser alguém, tu precisa ter gana. Conto com a esperança, se frustrar mais cedo. Por qualquer meio de ganhar dinheiro e falando de grana, pago o que deve primeiro, melhor garantir sua janta. O meu bairro é uma savana, nego. Nova cidade, nego, hoje eu vivo de arte. Engordando minha carteira, menino de pele preta, que hoje ela gente de homenagem. Por qualquer comodidade, futilidade, vaidade, cabeleza, pela fartura na mesa e o troféu na prateleira. Com sensibilidade é arte.